volta do gênio criador da Terra. Eleitos do Senhor, eis o tempo do fim que vos profetizou o arcanjo Gabriel. Agora o ungido está, o Cristo volta, enfim, sem a cruz infamante e o cálice de fel. Calou-se para sempre a voz do Sanedrim, das loucas multidões cessa o grito cruel. Passou o Armagedon, encerra-se o festim do anticristo bestial no seu reino revel. E o tempo faz cumprir a advertência de antanho, que falava tão só de um pequeno rebanho de eleitos do Senhor, estes sagrados entes. Restaram eles só na previsão do gênio. É para ele só na glória do milênio, mensagem de Jesus para os sobreviventes.